Tá tudo style. Tá no hype. Autorizado! O show começa aqui e você vai curtir. Bom DJ Boy tocando saudade. E a gente vai começar assim pra você. Quero ver a galera dançar agora, bora! Carente de amor, é como eu estou. Didio, venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo! Quebra esse gelo, aristocrata. Vem dançar! Vem dançar! Isso daqui do Acará de volta! Em cima do telhado. Sexta-feira style, hein? Embaixo do mesmo com toda a chuva, a galera chegando juntinho! É, bebê. Naquele lugar onde te conheci. O show style. A primeira vez. Didio Boy. Didio Boy. A minha paixão é grande demais, pode ver. E no dia, bebê. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Aí chegou aquele cara. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas é o hype. Minha tentativa. Foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas. E esse coração? Como tá doendo o meu coração? Pra você dançar do Acará! Vai, meu garoto Didio, detona só as style. No meu diário encontrei um caso de amor. Aquele caso especial. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Didio Boy, Didio Boy. Vive em meu coração e é todinho. Então chama aquela vez, vem, vem, vem, vem. Vem dançar. Vem dançar. Como eu a chamo, Deus lhe agradeço por ela me escutar. Dá-lhe, Didio Boy. Eu amo. Como eu a amo, oh, meu Deus. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Saudade, hype! Saudade. Moscou, a emoção que ficou Já abraçando os nossos amigos do Rabeta Sauro aqui ao lado. Olha a Marezinha. Que em uma noite em Moscou. É o Didio. Encheu de emoção. Nosso amor de prazer e paixão. Depósito de bebida da Arlando Águia. Lá só toca. Didio. Encheu de emoção. Nosso amor de prazer e paixão. Essa madrugada eu sonhei com você, meu amor. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Foi desse jeitinho. Eu beijei você. Eu lhe abracei. Um abraço. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E o Noel? E triste eu então fiquei. É o momento da saudade! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Você quer? Quero ter você. Volte, por favor. Vai, meu Didio. E a Dinossauros Clube Show Style pra você. Nesse momento, de paz, de muito amor e prazer. É um hype! Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Dá uma lembolinha, você vai! Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor. E as Wings! O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodir de amor e prazer. Nosso grande amigo Bico tá na área aí, Nanã! Esse tá estourado, garoto! Alô, Bico! Didio Boy, Didio Boy. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. E abraçou. Abracei o travesseiro. Meu grande parceiro Cazuzinho. E a Deide Xavier. Volte, meu amor. Não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você. E o Jonas Valdas aí, o Netflix. Carol, Tio Divulgações. Valeu, papai. Não consigo te esquecer. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vem, vem. Vou te levar. Era muito beijo! Te dar mil beijos, mil abraços. Um abraço. Te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar um mundo novo. Vou te mostrar um mundo novo. Que você jamais E a galera do Rabeta Sound, hoje com a gente do Show Stein. Tamo junto, abraço pra vocês, viu? Você quer, cara? Eu quero, quero ter você comigo sempre, sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero, quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve no seu corpo se fazer. Te liga dessa história. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Dali Didio! Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. E bem, eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Vivências, né, cara? Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Aí ele vai dar-lhe a talagada. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais tempo, mais eu lembro de você. E o nome dela? Babidense tá na área, nosso mestre de Jumá, já no corpo a corpo, para Babidense. É o Didio. Fez loucura, achei amor. Te liga. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu sei que tudo pode acontecer. O hype. Um dia você vai ser todo meu. Da minha. Todo meu. Todo meu. Didio. E o nosso amigo Chiquinho do Beiradão, o nome da emoção. Alô, Chiquinho! Ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não. Nada é! É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Se eu pudesse eu chegar saudade da mania. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. João Paulo, curtindo Gabriel, Paulinho, Denis Super! Meu parceiro deles! Outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar. Outra hora no canto, outra data pra poder se enterrar. Eu conheci um garotinho. É o garoto Didio. É um gatinho lá da escola. É o Didio. Gênio das Wix! No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Do corpo a corpo! Nossa expresso da Lanaga de Ouro Show está perdido. O meu coração agora está perdido. Kakekiko Cupido. O meu coração agora está perdido. Um marinheiro eu sou, tão triste, livre e sonhador. É o hype. Na bateia do sonho eu vou concentrando meu fagulhas de amor. Parece das sete da cara. Azul é teu olhar que prende o meu coração. Juliana Nielson e a sua esposa Beatriz. Também o Boca tá no hype. É o Didio. Por onde passo sempre um amor. Me jogo um laço, me causando grande dor. Magoado vou. Sim ou não? Eu digo não. Sigo baixão então, meu balanço da ilusão. No friso dessa vida talvez tenha algo para o coração. E o meu ouro? Meu ouro é você. E a pepita? Pepita do meu coração. Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço ouro e paixão. E o Didi do comércio também tá com a gente. Um abraço pra você, Didi. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Vai, meu Didi. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. E o primo Lucas vai olhar. Marlene Fit Opções. Eu preciso me encontrar. E a Maria do Preço Baixo. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Didio Boy, Didio Boy. Garoto Didio. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Foi assim que descobri o amor. É o baile pra você. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu coração. Lucimeri, a Valzinha Balcão e a Daiane tá no hype. Eu sofri sem ter os teus carinhos. É o hype do Pará. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. O hype. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar com Didio. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Bem, bem. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar com Didio. Nunca mais. Paris Esportes 10. E a gente vai tocando e a galera não para de dançar, dinossauros a caralho. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, voa! Voa, gaivota, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Voa, gaivota, voa. Vai ver meu amor. E aí? Além do horizonte ecoa meu grito. E o cara não resiste. O homem não resiste a uma linda mulher. Que nem ontem, né, cara? Louco, estou louco por ti. Ligue me desespero, hein, Smith? Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. É o Didio. Que peça, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Fala assim pro amor da tua vida, fala! Eu te amo, amor, como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim, não me deixe assim. Viver sem você, a mão é tão ruim. Entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor. Enfim, encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei, serei feliz. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. O show style. E gira, gira, gira! Girei o mundo inteiro no modo de dizer. Andei no meu país para encontrar você. Teresina, São Luís, a ilha do amor. João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador. Recife, Aracaju, parei em Fortaleza. Gerrazinho, Danilo, da equipe Wix! Vou lá no Palmeiraço, vou no Sítios Bar, vou lá na Pororoca ou no Xotó. Aonde rola o brega, eu vou lá. No Acará! O brega é um ritmo gostoso e sensual, que aos poucos vai virando uma mania nacional. Vem dançar, vem dançar. Vai ter brega na Hebe e no Gugu, vai ter brega na Xuxa e no Faustão. Vai ter também Jorginho Tropical. E vai dançando o brega acima! Danço brega sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. E não parado, não parado, não parado, não parado, não parado, não parado. FBS. Nunca pude imaginar o fim do nosso. E a nossa amiga Silvina, Laís, a Nina, Leide, a do Chile. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. E agora? Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Dale, DJ Boy. Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais. O primeiro, o primeiro. Nelson Tavares, do Doutoradão, e o nosso amigo Bigo da produção. Dá mais atenção. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Oi! Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo. E brincou, mas ficou, mas sorriu. Não deu valor pra minha paixão. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ô Morena! Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai na Baía de Guajará. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. E o nosso amigo Miguel, aqui, sucesso, tá rolando, a nossa sexta aqui do Acará, mesmo com toda a chuva, galera, curtindo. Quero, por favor, dançar contigo. É o garoto Didio. Quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração. Eu e você. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Vai, meu garoto Didio, detona só as styles. E vai girando, e vai dançando, e vai girando, vai dançando, vai girando, vai dançando. Vem com Didio, faz a pedra, vem com Didio, faz a pedra, vem com Didio, faz a pedra, vem com Didio, faz a pedra. Uma gatinha eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde amor, eu me meti. You boy, you boy. Vamos ajustar os médios. os moleques. Parabéns pelo pro. Como dá essa galera? Você quer? Quero sentir você, você. E aí? Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Quando tecnopega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Pensando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Boa, cara! Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era tecno que rolava, ninguém sozinho ficava. Vai curtindo! Dance, dance, dance! Semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. E vem pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, show de iluminação. Bora! Tua companhia me satisfaz. Me liga logo, vou te esperar. Me liga! Preciso ouvir a sua voz. Dá um toque no meu celular. Me mande algum recado. Tu sabe que eu sei, que tu sabe que eu sei. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Eu sei de te dizer. Você mandou e eu vou tentar. Você tá na área. Eles chegam pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Vem dançar. Vem dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando todas sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do país. Sempre, sempre. Tocando todas sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do país. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Boy, DJ Boy, é style. DJ Boy, DJ Boy. Geração, o Didi Boy é style, é sem comparação. O hype do Rubizão, é o hype do Rubizão, é o hype do Rubizão, é o hype do Rubizão. Detona no lendário, é a terceira geração. É o hype do Rubizão, é o hype do Rubizão. Detona no lendário, é a terceira geração. Tocando de tudo hoje, Dinossauros Clube, a cara sexto. É um hype. Maricão, devo pampa largado. Uma menina tem me chupam flávio. Uma bobusta dançou pra dodo. Uma menina tá pro trem. Largando, devo pampa largado. Uma menina tem me chupam. Serginho da Malu. Vai, meu garoto Didio, detona só as styles. Dá-lhe a pedrada, Didio. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. É muito som. te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Cê sabe? Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou. Tô dormindo, Martins! Brindão, assim, sem efeito, é dormindo! Preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Como é que é? Se pra curar o meu remédio é você. A justiça, a desonestidade, eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade, não é. Eu posso ser um cantor de um canto pela metade, eu posso ser infiel, romântico sem maldade. Cola! Posso ser a esperança extraviada num destino, um espírito que nasce em qualquer lugar, um menino. Diz assim, vai acarar. Eu posso ser eu posso ser você, eu posso ser nós. Tudo, tudo, tudo que eu não posso ser, o dono da verdade. Eu posso ser eu posso ser você, eu posso ser nós. Uma atrás da outra, bora! Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade. Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo. É um hype! Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo. Só as melhores! Ah, se um carteiro olhasse carta, trouxesse você. Se eu apertasse um botão e pudesse te ver. Oh, amor. Meu amor me deixou, mas a distância não apaga a chama. Como é que pode a gente longe um... E aí, minha galera, já vai ter tumba! Hoje tem DJ Boy na Nobre Hall! É hoje, hein? Tô chegando a Maitê! Ainda que me trate assim tão fria, porque nossos corpos dormem separados. Telepatia! Mas se amam por telepatia. Eu não vou desistir, ainda que me trate assim tão fria, porque nossos corpos... Hoje tem a Baitetuba! Se amam por telepatia. E eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Primeiro. Aquele amor! Um amor proibido, um amor sem juízo, que dói no peito. Sabes que lutei, mas fui sempre vencida. Não tem como. Parece Julieta e Romeu. Bora, meu produtor Smith! Você, tiro de mim só pra te dar prazer. Grande Abaitetuba, com meu Leozinho, Dieguinho, Fernandinho, mais tarde da Nobre Hall. Futebol, um pra cima. É o Didio. Perco a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês. O primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não se engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, Deboche Bebida da Arlando Águia, lá só toca Didi. Pra cima, garoto. Eu não vou aceitar. Não pode te dar. Só não vale lembrar do ex, pelo amor de Deus, cara. Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar. O show está aí. Não deixe que a venda apague minha imagem do seu olhar, que enche de lábio da boca o gosto de amar. Vai, meu garoto Didio. Não colhe envelope se a carta ainda está de fora. Correios não falam, mas levam as paixões embora. Se os rios não fossem tão doces. Nosso amigo Bençola, técnico do Rubão. Vem com a gente, alô Bençola. Se não fôssemos tão cabeça dura, seríamos iguais. Fala assim pra mim, fala. Não posso te obrigar nem te prender. Vou esperar o amanhecer pra você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre sua dor da solidão, nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. Faz um baile choradão, choradão. Chorar um dia. O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. É o garoto Didio. E de repente ouvi a campainha e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Se liga nessa história. Quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando li o bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto durou. Meu Deus. Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda tentando entender porquê. Nesse desespero comecei a te chamar. E o nome dela? O Chiquinho do Beiradeiro! Com você, meu mundo é mais feliz. Bate, bate o coração. Volta, vem, amor, me ame, Mariane. Onde nós perdeu mais tempo na vida? Onde nós deixou o primeiro de sonhar? O que, que você quer, vida? Quero te dizer, amor, nessa solidão. E a do FM. Que existe em nós, solidão de palavras vazias. Em nome do amor, em nome do que foi. Meu amigo Cazuzinho, olha a Neide Chameta da área também. Esse amor que curtindo o show style no setor, setor. E se apega a razão pra não ter fim. Não se acende o olhar a cada gesto seu. Eterno pra quem ama, de maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor. Referência ali dos vidros. Alô Sul! Vou voar nas asas livres do seu coração. É um hype! Vou te amar incondicionalmente até perder. Chama aquela, vem, vem, vem, vem, vem. Vem me abraçar. Me afasto com seu amargo nesse mar de solidão. Mira bem, Irlanda Fonseca. Salve minhas asas. Beijão pra você, Irlanda. E eu serei seu anjo protetor. Desde o tempo do Physics. Vem me abraçar. Me afasto com seu amargo nesse mar de solidão. Se ouve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Seu amor agora. Só se for agora. Não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora. Antes que o fim pare entre nós dois. É o Didio. Em sua companhia. Caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separa. E tá chegando a nova roupagem da Rabeta Sauri. Mais seu sucesso. Flores em vida. Família Rabeta Sauri, tamo junto. Seu sorriso a mim. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Eu não é. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era. Minha saudade. A saudade bate no meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessas. Todo lugar! Todo lugar que eu vou, perguntam por você. Indagam se a gente acabou de cutar. Nada a ver, a gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Só não vale chorar! Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. Que passou, passou. O que passou, passou. É um hype! Preciso encontrar uma forma pra me reerguer. Recomeçar, a regra do jogo mudou. Já que não sou mais seu amor. O que, que você quer? Quem você quer? Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Então vamos ser felizes do acará. Felicidade urgente. Ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser. Eu quero com você, Didio Boy. Viver momentos mágicos. Aqueles momentos de amor, tudo está aí. Momentos de amor. Momentos que façam marcar as nossas vidas. Vem fazer a pedra. Pedra. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dica, vai. Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que me queres que note que se esta namorada? É o Didio. Tus ojos te mostram paixão e falsos sentimentos. Por el hecho de rechazarme mientras te mueres por dentro. El amor ya yo te estaba amando. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Y dale la batida, la batida, la batida, la batida. Y va girando, vai, y va girando, vai, y va girando, vai. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Que ele toca, vira moda. Piazinha, e a fã curtindo o rádio, um abraço! Você sabe o quanto eu te quero. Nosso amor tomou conta do Tudo Style. Tá no hype.